Divina Mãe Terra, quero agradecer pela potência que estou sempre a receber. Divina Mãe Terra, quero agradecer pela potência que estou sempre a receber. Potência da vida, corpo de mulher, meu sangue sagrado, o corpo é minha guia. Potência da vida, corpo de mulher, meu sangue sagrado, o corpo é minha guia. Meu corpo é sagrado, é pura natureza, onde a deusa habita toda a sua beleza. Meu corpo é sagrado, é pura natureza, onde a deusa habita toda a sua beleza. A minha mãezinha quero agradecer por todos os primores que estou sempre a receber. A minha mãezinha quero agradecer por todos os primores que estou sempre a receber. Somos carne da terra, divina e sagrada, amantes da vida, seguindo a jornada. Somos carne da terra, divina e sagrada, amantes da vida, seguindo a jornada. Com minhas irmãs vamos celebrando a potência da vida, vamos afirmando. Com minhas irmãs vamos celebrando a potência da vida, vamos afirmando.